Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Vai ser eu, tu e a rádio, sim senhora, cá estarei com vocês para assim passar um melhor da música portuguesa e é com vocês. Muito bom dia, está tudo bem desse lado, tem que ser. Trouxe o solinho, um bocadinho de friinho, mas isto convém mesmo. Sim senhora, vai estar um dia mesmo espetacular para vocês dar um girinho. Escutadorzinhos nas orelhas para me ouvir, sim senhora, isso é primordial. Vocês têm que nunca, nunca deixar a rádio, tem que ser assim. Tudo bom desse lado? Uma excelente manhã. Hoje um programa um especial Dia Mundial da Rádio, que tinha sido domingo passado, mas eu quis desta vez, à minha maneira, fazer um programa especial da rádio, em convidar em entrevista, não pessoalmente, infelizmente, que gostaria muito, imenso que eles cá estivessem, mas três locutores de outras rádios. Teremos Lia Gomes, da Rádio DFM, temos o Manuel Ribeiro, da MF Rádio, e também o Carlos Pires Gomes, da Rádio RDC. Vai ser uma entrevista interessante, acho, com todos nós. Temos uma única paixão pela rádio e acho que vai ser uma mão excepcional. A partir das 10h30, normalmente estaremos os quatro em entrevista, então, para falar de uma única paixão, que é a nossa, e é a rádio. Tudo bom nesta manhã? Um excelente momento em minha companhia, e caso haja alguma coisita desse lado, há que dizer, está bem? Vamos a isto? A lua, tu, voz e a rádio. No me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo duvidar, o amor está no ar, eu preciso de novo ter.

Tu és o meu ponto forte, eu sou o teu ponto fraco. Eu pus os pontos nos is, puseste os pontos de parte. Não me estou a pressionar, sei que nada é para sempre, mas desculpa ter pensado que contigo era diferente. Agora fica a indiferença, fica só na consciência, que foi nas linhas do teu corpo que eu escrevi a minha essência. Vais-me procurar nos outros, sei que tens essa tendência, e tu existes neste tempo, e para eu ter paciência, eu espero e desespero sem que nada aconteça, a escrever e a apagar poemas sem que mereças. E lá estás tu, às voltas na minha cabeça, porque há alguém em mim que diz que não queres que eu te esqueça. Para quê? Se o tempo passa e eu percebo que não quero estar sem ti. Pediste um tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que dizes que estás melhor assim, que estás melhor assim, yeah, assim longe de mim. Que estás melhor assim, yeah. Cria música ao teu ouvido, sou o homem por trás da pauta, sussurrando assim baixinho no dia que faz o falta. Traz um frio no corpo quente, ela já não faz falta. Veio-te à lua porque sei que nada paga astronauta. Pediste-me espaço e tempo, eu dei-te tempo e espaço. Em vez de espaço no tempo, perdeste tempo no espaço. Não prometes, te comprometes, o clima arrefece aqui dentro. E mesmo quando o sol brilha, os dias permanecem cinzentos. Nunca pensei que tu me amares, era uma missão impossível. Mas não me peças desculpa, porque tu és tão previsível. Se mentira é feio então, querida, tu estás horrível. Essas lágrimas que escorrem são negras da cor do rímel. Hoje já nem te sinto ao longe, fico sempre sem medos. Não quer saber a verdade, toda a gente tem segredo. Eu sinto os teus cinco dedos em tudo que abala em mim. Todas as músicas que hoje parece falam em ti. Umas dizem para agir, outras dizem para deixar. Umas dizem para sorrir, outras dizem para chorar. Mas é fácil de me ouvir, isso deixa-me a pensar que é mais fácil fazer vir do que fazer voltar. Para quê? Se o tempo passa e eu percebo que não quero estar sem ti. Pediste um tempo para quê? Agora jura que não mentes no momento em que disseres que estás melhor assim. Estás melhor assim, yeah, assim longe de mim. Estás melhor assim, yeah, yeah, ai. A minha avó dizia que tarde é o que nunca vem. Por vezes choramos porque temos uma notícia que achamos que vem tarde demais, mas a minha avó também dizia que mais vale tarde do que nunca. É verdade que, neste caso, também podíamos deixar de lado o ditado que diz que quem espera, desespera, e adotar, sobretudo, aquele que diz que quem espera sempre alcança. Mas por que razão vos digo isto hoje? É por causa da repetição das eleições legislativas para o Círculo Eleitoral da Europa. Uma enormíssima atrapalhada, como chamou o Bloco de Esquerda, fez com que fossem anulados mais de 150 mil votos dos imigrantes na Europa nas eleições legislativas de 30 de janeiro. Ora, uma enorme maioria desses votos eram válidos. E a participação dos imigrantes até foi boa, já que votaram mais 100 mil eleitores do que na última eleição. O Tribunal Constitucional decidiu mandar repetir a eleição. É claro que nunca podemos estar contentes com uma situação como estas. No entanto, eu tenho a forte convicção que a repetição desta eleição marca também o início de um novo ciclo para as comunidades. Repetir a eleição fez com que a tomada de posse do governo atrasasse mais umas semanas. Os telejornais das televisões portuguesas abriram com este tema e todos os partidos se pronunciaram. Em suma, o país ficou parado até os imigrantes na Europa votarem. Toda a gente ficou a perceber que é urgente mudar a lei eleitoral para os círculos da imigração. Nós andamos há décadas a pedir estas mudanças, os partidos olhavam para o lado e assobiavam. Mas desta vez, ninguém vai poder dizer que não sabia. Fica então esta esperança de que vão ser uniformizadas as metodologias de voto de todas as eleições, que vão ser introduzidas metodologias modernas de voto e que vão, enfim, aumentar o número de deputados pela imigração. Eu sei que há gente que não vai votar pela segunda vez. Vão dizer que o PS já tem a maioria absoluta e pronto. Mas eu relembro apenas que para fazer estas mudanças nós temos que escolher no nosso círculo eleitoral os dois deputados que melhor defenderão a nossa causa. Por isso, o nosso voto é muito, mas mesmo muito importante. Mas esta é apenas a minha opinião. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Sem as conversas que nós temos assim, que seria de nós? Que seria de nós? Custa-me tanto estar longe sem ouvir a tua voz. Pega no telefone para falar comigo, enquanto eu não chego para te beijar. Só tenho o telefone para estar contigo, assim desta maneira que eu te posso amar. Enquanto também faz bem, Cool Girl, Cotruel, Bruno Legues, também não esquecemos, claro que não, passa por cá toda a gente. Isto é isto, Rádio Arc-en-Ciel, todos. Je suis content infidèle. Passe jusqu'à minuit, jusqu'à minuit. Quand je rentre, ma femme dit, va vite laver que tout pour un peu le choulet. Si j'ai comme ça, y'aura pas beaucoup de pelle. Oh, li, li, li, li, li, li, li, li, Make up. você. Bruno é português, Porto é português. Oh, oh, oh, oh. Se é Bruno, se é Bruno, se é Bruno. Ale! Puteu, cruel, puteu, cruel. Apaixonado e quero te dizer, guardei em segredo, estive a sofrer, mas não é pecado amar, quero estar junto de ti. Para o mundo nem vou ligar, porque eu amo é a ti. Eu não sei de onde vem toda essa força que me leva junto a ti. Eu só sei que guardei sempre em segredo tudo o que sentia por ti. Mas agora eu não escondo nada de ti. Estou apaixonado e quero te dizer, guardei em segredo, estive a sofrer, mas não é pecado amar, quero estar junto de ti. Para o mundo nem vou ligar, porque eu amo é a ti. Estou apaixonado e quero te dizer, guardei em segredo, estive a sofrer, mas não é pecado amar, quero estar junto de ti. Para o mundo nem vou ligar, porque eu amo é a ti. Guardei em segredo, estive a sofrer, mas não é pecado amar, quero estar junto de ti. Para o mundo nem vou ligar, porque eu amo é a ti.

com ela sozinha à janela, só porque o pai dela não ia aceitar. E foi conseguir para ela me unir e me refugir sem ir ao altar. Para falar com ela sozinha à janela, só porque o pai dela não ia aceitar. E foi conseguir. Graças à janela que era meia altura e ainda era pura quando eu a roubei. Há 20 anos que estamos casados, sempre enamorados e nunca deixei. A falar com ela só tinha a janela, só porque o pai dela não queria aceitar. E para conseguir para ela me unir e viver fugir com ela só tinha a janela, só para que o pai dela não queria aceitar. E para conseguir para ela me unir, tive de fugir sem ir ao altar. Rapariga nova, namoro hoje em dia, com tanta ousadia que me faz pensar que o casamento não faz falta, não. E o coração já pode parar. Para falar com ela só tinha a janela, só porque o pai dela não queria aceitar. E para conseguir para ela me unir, tive de fugir sem ir ao altar. Para falar com ela só tinha a janela, só porque o pai dela não queria aceitar. E para conseguir com ela só tinha a janela, só porque o pai dela não queria aceitar. E para conseguir para ela me unir, tive que fugir sem ir ao altar. Para falar com ela só tinha a janela, só porque o pai dela não queria aceitar. E para conseguir para ela me unir, tive que atrás do sonho que não ouvi a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar de hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Yeah. Queres tu? E eu tive uma visão

salariés adhérents de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. berço de embalar. Jean dizia há bocadinho, estávamos então a preparar este programa um bocadinho especial, porque gostaria de falar com os meus colegas do outro lado, colegas rádio, porque foi o Dia Mundial da Rádio, domingo passado, e eu gostaria muito de falar com eles para termos todos em comum esta paixão da rádio, e ter uma paixão comum era importante também partilhá-la com eles. E hoje então tenho três colegas de três rádios diferentes nos ouvidos, apresentavam-se eles. Um olá, muito bom dia. Ora, muito bom dia. Olá, olá, bom dia. Olá, prazer, muito bom dia, a região do Loiret. Aqui fala da região de Charente-Angoulême. E eu de Paris. Igualmente, portanto, sou Manu Ribeiro de Paris, da MF Rádio. Muito bem, como estava a dizer há bocadinho, somos imigrantes, mas representantes daquela paixão que temos por Portugal, mas também pela rádio. E hoje, se tínhamos uma paixão em comum, todos os quatro, acho que seria o ideal de podermos falar um pouquinho então desta nossa paixão, que da qual a nossa vez vamos tentar falar um pouco então desta nossa paixão que nós temos pela rádio, mas também pela música. É o vosso caso, salvo erro. Eu vou dar então a preferência à Lia, né, para minhas senhoras. Quelle galanterie! Obrigada. Portanto, olá Cristina, olá a todos. É verdade que a nossa paixão é mágica, é uma paixão. Eu, por exemplo, desde criança, que tenho mesmo esta paixão, sempre gostei muito dessa. Para mim é uma magia, que é de fazer rádio. E então é viver nela todos os dias, ouvir música e ainda mais que nós, por exemplo, eu tenho um programa na IDFM, no Encontro Lusitano, que é mais a base de língua portuguesa para conhecer a nossa cultura. Portanto, nós como imigrantes acho que temos que dar a conhecer a nossa cultura. Acho muito bem. Carlos, a tua opinião? Sim, eu acho que eu concordo bastante com a Lia. A minha situação também já é realmente uma paixão bastante antiga de rádio, como eu já estive a falar com os meus colegas. Começou a meados dos anos 90 e até hoje mantém-se. Eu considero praticamente os meus ouvintes, todos os ouvintes, mesmo que eu não conheça pessoalmente, meus amigos. Porque eu estava realmente a pensar nisto, eu tenho ouvintes que já me seguem desde os anos 90 até hoje. Depois de eu ter mudado de três rádios, eu estive em três rádios diferentes desde que cheguei em França, e ainda tenho ouvintes dos anos 90, quando realmente lancei e comecei a minha emissão de rádio numa rádio local também. E essa paixão mantém-se sempre, porque estamos aqui com esta vontade de levar as tradições, a cultura, a música a todos os nossos ouvintes, é porque é uma paixão que nós gostamos de fazer, não é? E que temos, é claro. Manu também? Sim, começou eu, não é? Olha, portanto, essa paixão começou nos anos 86, 87, não é? Havia duas rádios 24-24 aqui na zona de Paris e, portanto, era tipo um bocadinho mais do que criança, não é? E gostava de ouvir os locutores e eu dizia, isso é uma magia de entrar em casa das pessoas. É preciso imaginar que nos anos 1980 e tal não havia computadores, não. Era, só havia um telefone, daqueles telefones de roda, não é? Super complicados. Para telefonar era preciso pagar. E eu dizia, isso dá uma magia. E durante essa época tive a oportunidade de conhecer um grande senhor da rádio. Foi o senhor Carlos Duarte, no RCP, e tive a oportunidade de fazer a rádio com ele. Ele é que me iniciou no mundo da rádio, não é? Depois voltei para uma rádio associativa, aqui onde resido, em Mou, não é? E tive um programa durante cerca de 10 anos, onde a gente tinha 12 horas, não era eu sozinho, não é? Mas lancei esse projeto, que foi um programa que chamava-se Rádio Voz Portugal, não é? E que era numa rádio que era na Rádio Mou. Portanto, isso durou uns certos anos. E depois gostei da rádio, sempre gostei, não é? E depois há sempre um momento na vida de uma pessoa, deixa, deixei a rádio, mandei a rádio, voltei para DJ, fiz animação. E durante a época da pandemia, 2020, tivemos uma ideia de lançar uma rádio digital. Muito bem. Boa ideia, finalmente. Obrigado. Obrigado. Mas, na verdade, como dizemos todos, isto é uma paixão. Muitas vezes digo que quando se começa, não se sabe quando devemos de acabar. Aqueles que são mesmo apaixonados, que gostam mesmo desta atividade, raramente param de um momento ao outro. Eu pessoalmente também, já há 14 anos que comecei unicamente por uma paixão pela música, que eu gosto muito de ouvir música, adoro ouvir música, e acho que para mim a música faz parte da minha vida, mas então a rádio, digo sinceramente, em momentos mais difíceis da vida, em momentos mais tristes, a rádio esteve sempre presente. Esteve sempre presente porque é viagem, é aqueles momentos de solidão, é aqueles momentos de ir para o trabalho. A rádio está sempre presente, mas é verdade. É verdade que estás a falar da tua rádio, porque é uma rádio que eu ouço de manhã, de vez em quando, um dos programas quando vou para o trabalho, eu ronqui de manhã, mas eu lembro, era criança e viajava, e cada vez que chegava na zona de Orléans, estava a ligar à Rádio Arc-en-Ciel, quando a gente sai de Paris para Portugal. Isso é uma coisa que não posso esquecer. Mas é verdade que eu faço igual. Quando chego, quando vou a Paris, quando tenho a viagem, que passámos na A10 e tudo isso, ando sempre a procurar a rádios. O meu marido muitas vezes diz-me assim: eu só queria saber o que tu estás a fazer. De vez em quando aparece uma rádio no carro e diz: que é isto? Assim, está calorinho, quero ouvir. Que é isto? Palavras em português, deixa-me cá ouvir. Eu tenho uma situação engraçada. Que nós, claro, vivemos praticamente, todos quem faz locutor de rádio. Por exemplo, a nossa emissão de rádio também, como eu já falei, abrange várias regiões. Então nós tínhamos camionistas que vinham, desciam de praticamente da zona de Paris, ou que vinham da Alemanha ou de outro país qualquer, e era engraçado porque eles começavam realmente a ligar para captar, para sintonizar a rádio, a partir do momento eu tinha camionistas que por vezes alteravam o seu percurso porque gostavam de ouvir a emissão de rádio àquela hora, porque tinha que ser a cerca de 200 km de Angoulême para o norte e 200 km para o sul, visto que dirigiam-se também muitos para a fronteira. E é engraçado porque tínhamos muitas chamadas de camionistas e nós, claro, com muito orgulho, porque é uma companhia que nós fazíamos para eles, tentámos transmitir, porque nos anos 90... eu sei que havia menos informação, a era digital ainda não era possível, e então nós cá tínhamos as nossas informações um bocado locais, informações também nacionais, e eles gostavam imenso de passar nesta região por essa razão, porque sabiam que havia um bocadinho de rádio portuguesa, de emissão portuguesa, que passava durante este período, e era ótimo para eles. E eu, se posso salientar, eu comecei por uma rádio web, portanto faz mais de 10 anos, e agora estou na IDFM há uns 3 anos, se eu não estou enganada. Mas o que eu também gosto muito é que, por exemplo, as pessoas podem nos ouvirem também no mundo inteiro, porque temos a web agora, que dá, não é? E acho que é uma satisfação de saber que temos, por exemplo, eu, a minha aldeia, para quem me ouve, diz, a minha aldeia toda ouve a IDFM, as pessoas todas por internet. Eu acho isso maravilhoso, e as pessoas, só da gente dizer, muitas vezes elas ficam com uma alegria quando a gente diz assim, tal, um beijinho para tal pessoa. São pessoas da aldeia, e elas só de ouvirem numa rádio, a questão na França, não é? Claro. É, para elas é uma alegria. E é por isso que eu muitas vezes até digo assim, que a minha aldeia é a capital de Portugal. Porque eles todos estão lá a ouvir, e para eles é uma alegria. E nós ficamos, eu fico contente, às vezes tenho bem as lágrimas aos olhos, só de saber que está muita gente a ouvir, que a gente nem sabe quem são, mas quando me dizem que estão lá todos da minha aldeia, para mim é pronto, é um aperto no coração. Mas às vezes também temos aquela coisa de dizer, ai, aquela pessoa está a ouvir. Eu sei que muitas vezes também acontece uma mensagem, olá Cristina, estamos a ouvir aqui de Portugal, sabes, na nossa terrinha e tudo. Ai, eles estão a ouvir. E nós, eu tenho sempre aquele receio do nosso português imigrante, que de vez em quando sai aquela palavra que não havia de sair, e aquela palavra francesa, uma coisa assim. Eu tenho sempre esse receio e finalmente passa-se tudo muito bem, eles ficam contentes de ouvir. E muitas vezes temos também aquela palavra amiga que nos diz, olha, passaste música que eu nem sabia que existia, porque nós imigrantes passamos música totalmente diferente, eu sei que é o meu caso, música totalmente diferente que eles ouvem em Portugal. Para falar da língua portuguesa, para mim é uma catástrofe. mas é um bom desafio. É um bom desafio, porque toda a semana falamos francês e chegamos. Eu sei que o meu caso, toda a semana fala-se em francês, em casa fala-se em francês, mas chego aqui à rádio e tenho um objetivo de dizer aqui unicamente falo português, de uma parte para mim, mas também para ajudar aquelas pessoas que têm medo de esquecer, e eu faço parte dessas pessoas, tenho medo de esquecer o meu português, o meu pouco português, para não esquecer, é importante. É verdade, porque eu falo por mim, o meu português não tem nada a ver, mas como eu estava a dizer, não sei se estamos em direto, quando eu disse que nem dois anitos tinha quando eu vim para a França, e uma coisa é que eu morei numa aldeia, cá na França, onde não havia escola portuguesa. Portanto, o meu português foi sempre porque meus pais me obrigaram a falar o português e ensinaram-me a escrever como eles sabiam. Portanto, o meu português é aquele português assim de casa, não é? Nunca andei na escola, porque fiz os estudos cá na França. Mas tento de me desenrascar. Mas já agora, se vocês permitem, a rádio é uma janela para o mundo, não é? Isso é uma magia. Abrimos a janela. É. E hoje, ainda melhor, é rádio digital. Portanto, é para o mundo inteiro. Já não temos tipo com as telefonias. Eu lembro, nos anos 80, havia o relato, não é? As pessoas que estavam nos campos de bola ou a levantar a rádio para o ar para tentar de apanhar a rádio. Hoje já não é preciso. Já não é preciso. Basta ter um telefone. Basta chegar ao rádio, porque temos naquela magia de estar conectado para reservar. Pouco importa, não é? Isso é a magia hoje da rádio. Hoje é para o mundo, uma janela para o mundo. Tenho dúvida. Penso dessa nova tecnologia, mas há uma coisa que estou a achar graça, não é? Todos nós temos óculos. É que temos já uma certa idade. Mas espero bem que nós. Não, nós não temos uma certa idade. Nós somos vintage e estamos, e acho que salvo erro, somos os quatro de mais ou menos da mesma idade. E não somos nada, nós somos vintage e temos aquela a faculdade e um bem de sermos novos, mas que não queremos envelhecer. Só temos 20 ou 30 anos na nossa cabecinha. Fora aí. Sabes que ter óculos é, diz-se que ser intelectual. Intelectual. Sim, pronto. É isso, por isso que a gente usa isso, simplesmente para fazer. Uma coisa, já que estamos aqui também a falar nisso, porque eu considero também que o locutor de rádio é um dom que tem, porque tentar através da sua voz levar por vezes um sentimento, porque é isso mesmo, muitas vezes as pessoas têm aquela dúvida, será que eu tenho uma voz de rádio? Será que os ouvintes gostam da minha voz? Mas por vezes eu não sei pensar muito nessa situação, deve-se pensar que os ouvintes estão do outro lado, se aceitam ouvir a tua emissão é porque gostam da voz, seja o tipo de voz que for. Agora, é importante ter uma voz que as pessoas gostem, e uma voz de rádio, isso é verdade. Mas também, por vezes, há pessoas que não têm tanta facilidade e não têm tanta qualidade de voz de rádio, conseguem fazer emissões que atraem e cativam as pessoas, especialmente os ouvintes, não é? Mas é verdade. Depois, também acho que, me dizia o Carlos agora, termos esta voz de rádio, esta voz que captiva, esta voz, mas termos ao mesmo tempo o nosso sotaque português, é sim, é ser imigrante, é ser imigrante que também gosta de e continua a falar o português, acho que é uma mais-valia tanto para nós como para a rádio. Claro que sim. Sim, eu só tenho aqui uma pergunta, espero que, eu ia dizer atrás de nós, não é? Mas que os nossos jovens, espero bem que eles vão continuar a fazer aquilo que nós fazemos, quer dizer, rádio, porque hoje, quando nós procuramos locutores, não é? Eu acho que a Cristina, certamente, estou certamente a lançar esse sujeito, mas à procura de pessoas que venham fazer rádio, é difícil, não é? Encontrar jovens que tenham 20, 30 anos que desejam fazer rádio. Será complicado hoje? Muito difícil. E acho que vocês, nós os quatro, temos talvez a mesma dificuldade hoje, posso dizer, abaixo dos 40 é muito complicado. Para mim, pessoalmente. Portanto, lançamos uma mensagem, não é? Pode ser, Cristina. A Cristina vai lançar uma mensagem, não é? Nós todos lançamos esta mensagem e muitas vezes eu digo, porque no, era que vocês estavam a falar um bocadinho, que não podia participar à vossa conversa, mas ouvi tudo, e na verdade digo sinceramente que o complicado foi para quem criou. Eu vejo a nossa rádio tem 36 anos, vai fazer 36 anos este ano, e o complicado foi para eles de construir, apanhar tecnologias, por tudo em prol e tudo. Acho que aí foi o mais complicado, mas nós hoje também é complicado, é continuar. O continuar muitas vezes também é difícil, porque os imigrantes, esta nova imigração não dá aquele valor que nós hoje, aquele empenho que nós temos hoje. Eles, para eles é só virar o botãozinho, olha, está a som, olha, a música está boa, olha, está lá um parolo, olha, está aquele atrasado, olha, está aquela que é muito bom. Mas nós hoje sentimos que ficam em casa e não vêm ter connosco. E isso é pena, muita pena. É verdade. Isso é a magia da rádio. E mais uma vez também queria agradecer a todos vocês, mas não vou-me embora, não é? Mas também aos artistas. Eu tento certamente esquecer um bocadinho os artistas. Nós precisamos deles, eles de nós, não é? Claro. Claro, é a família, é isto, ser a família da rádio, é todos nós, todos juntos, e ter os artistas, que eles passem por cá, que eles também de vez em quando nos deem notícias para nós podermos passar também. Isto é muitíssimo importante, e acho que sentimos todos isto, a mesma, temos este sentimento todos iguais, porque é assim, sem eles não somos nada, e eles sem nós também não o são. Não é assim. E há muitos artistas também que começaram, eu tenho, por exemplo, muitos amigos artistas que começaram por fazer rádio também. Eu creio que vocês devem ter também alguns amigos e colegas que lhes aconteceu igual. Eu estou a falar, por exemplo, no meu caso. Foi engraçado porque eu, através da rádio, consegui depois desenvolver a nível da música, porque eu desde o início estava mais ligado, como eu disse, mais aos comentários esportivos. E então fui conhecendo a música, foi aí que eu comecei a rádio aqui nesta região de Angolema, e pouco a pouco, creio que aconteceu com um amigo Manuel, acabou por alguém lhe pedir para fazer DJ, talvez numa festa portuguesa, ou então numa festa de aniversário ou casamento, e eu fui precisamente a mesma coisa, então, através da rádio, acabei por fazer DJ, e pouco a pouco criei um projeto que é o Alma Lusitana Animação, que é, já estamos há cerca de 15 anos também, fazemos grandes festas aqui na nossa região de Charente, e também noutras regiões. E é um pormenor engraçado, porque eu talvez fosse uma pessoa tímida, sempre me considerei uma pessoa tímida, e através da rádio talvez tivesse uma ajuda de perder um bocadinho essa timidez, porque subir acima de um palco, eu de início era uma coisa que não imaginava, tinha sempre aquela timidez que algo corresse mal, e então através da rádio perdi um bocado dessa timidez e acabei por ter essa presença em palco que é preciso para alguém que cante, que realmente tente fazer uma animação para uma festa portuguesa, por exemplo. E eu neste caso só tenho que agradecer realmente aquilo que a rádio me deu através dessa situação que eu expliquei. E ao mesmo tempo creio que deve haver mais gente na mesma situação que eu, de certeza absoluta. Pois. Faço parte. Eu já agora queria acrescentar alguma coisa aqui sobre a rádio. Esse projeto foi lançado com um artista, não é? Que vocês certamente conhece, que é o Manuel Campos, não é? Que há pouco. Sim, já tive uma entrevista na nossa rádio também. Exatamente. E portanto, ele está aqui nesse projeto incluído, e quando pode está a fazer rádio, quando pode, não é? Que atualmente está nos palcos de televisão, mas está sempre aqui presente. Ótimo, eu já conheço o Manuel Campos desde criança. Ele era criança quando começou a cantar. É verdade. Eu o conheço há muitos anos. Ótimo, foi muito bom. Não é que nos vamos despedir, mas temos que avançar um pouco mais. Com certeza. E na verdade os nossos ouvintes querem é saber um pouco mais. E vamos começar, vamos dar o honra às senhoras. Lia, fala um pouco então da tua rádio, da vossa rádio. E entretanto depois temos que nos despedir. Portanto, a minha rádio, vamos dizer que a minha rádio, onde eu faço o programa, também tem 36 anos, mais ou menos. Também é uma rádio associativa, onde é francesa, não é? Quase os programas todos são franceses. Temos nós um programa, portanto, de 2 horas ao sábado, com o Frédéric Vasconcelos, que é o meu técnico. Portanto, também estou lá mais ou menos há 3 anos. Foi um convite que me fizeram. Depois houve lá umas mudanças e eu fiquei então com o programa e com o Fred. Quer dizer, nós temos que falar para o nosso presidente, pediu para a gente falar um bocadinho português e um bocadinho francês, como também temos ouvintes franceses, temos que tentar de falar um bocadinho as duas línguas, pronto. E a gente tenta. Para mim é maravilhoso de estar lá, mas que é, eu digo muitas vezes que é amor à camisola, porque se vocês sabem onde é Angers-les-Bains, eu estou mesmo em Paris, e tenho uns 25 quilómetros para ir para lá todos os dias. Aqui todos os dias não, todos os sábados, quero dizer. Portanto, é 1 hora aqui, saber o trânsito de Paris. É 1 hora para ir, 1 hora para vir. Mesmo com o trânsito, para mim é sempre um prazer, porque a partir do momento onde vou para lá, esqueço tudo. Só penso na música, só penso no bem-estar, só penso que fazer tudo para agradar também aos nossos ouvintes. E para mim, como eu digo, é a magia da rádio. Para mim sempre foi uma magia e estou feliz que estou lá mesmo. Ótimo, muito obrigada, Lia. De seguida, vamos deixar então a voz ao Carlos. A nossa rádio, a rádio que já existe há mais de 42 anos, precisamente, sim, através sempre Rádio FM, já chegamos a ter 3 frequências, agora temos só 2, mesmo assim já é muito bom conseguir ter 2 frequências, para realmente abranger uma vasta região. A nossa emissão portuguesa, que já dura há cerca de 18 anos, nesta rádio, que é muito bom manter uma rádio tanto tempo numa rádio francesa. É uma rádio que o principal, mesmo durante as 24 horas, como eu já falei, a música tradicional, é muito conhecida por ser uma música onde passa música de acordeon e também muitas emissões relacionadas com esse tipo de música. E então a Rádio RDC, nossa emissão é sempre às segundas-feiras à noite das 20 às 22. Mantemos sempre estas 2 horas de emissão há 18 anos. Temos também muitos ouvintes, como eu já disse, que nos acompanharam desde sempre. Depois de eu ter passado por 3 rádios, eles continuaram sempre a ouvir esta rádio e mantém-se nesta rádio RDC, e é a rádio número 1 a nível local aqui da região. Ótimo, força. Manu? Portanto, nós somos um bebê, não é? A vossa rádio é um bebê que nasceu há cerca de 14 meses, é muito jovem, não é? Hoje somos cerca de 12, porquê 12? Não, não só há os locutores, mas como os jornalistas, não é? Portanto, temos DJs, não é? Considero como locutores, porque eles fazem, constroem programas. Portanto, ao final de semana, estão os 3 DJs, depois temos os locutores, somos 2, e a maior parte da equipa é repórter, não é? Bom, aliás, ainda há pouco tivemos no concerto do João Pedro Paes, portanto, temos uma equipa de repórter, estão a fazer um super trabalho. Portanto, via o site da rádio, podem ver, as reportagens são realizadas, não é? Portanto, somos novos. mas já há cerca de 12, e queria agradecer a toda a nossa equipa, não é? Muito bem, e também devia e devo, da minha parte, vos apresentar a nossa rádio também, Rádio Arconselho, uma rádio que existe há 36 anos, foi criada dos portugueses para os portugueses, mas nem só. Hoje há 26 animadores presentes, 40% são portugueses, também temos espanhóis, e todos benévolos, somos todos benévolos, e hoje um conselho, unicamente um conselho de administração, tem a gerência desta rádio e também benévola. Muito trabalhinho, adoramos todos cá estar, sinceramente. Emitimos na banda 96.2 FM, mas também através do site, onde vocês também podem ir ver e conhecer e dar a conhecer, que é o site da nossa rádio, que foi então refeito novamente para dar uma nova imagem à nossa rádio, e com todo o gosto, todas as manhãs começamos em francês, depois em português, em espanhol, e temos todo tipo de música, pode ser l'accordéon de nos régions français, como rock metal, como de tudo, sinceramente, há de tudo, e é isto que faz, como é que eu ia dizer, a diferença, mas também a excelência da nossa rádio. Eu pessoalmente queria dizer muito obrigado, não só para esta entrevista, mas para tudo aquilo que fazes como presidente na Rádio Arconciel, porque é muito trabalho, não é? Aliás, ser benévolo durante a semana e vir ao final ao final de semana, que é o sábado, fazer rádio, mas não é só isso, tá bem? Gerir uma equipa não é só fácil, não é fácil, não é? Isso é preciso ter mesmo vontade, e eu queria te agradecer pessoalmente, e como os colegas e todos os ouvintes já agora, pelo teu trabalho, que é excelente. É meu e nem só, somos uma equipa, e na verdade é, eu digo muitas vezes, só quem é doidinho que pode continuar. Confirmo. Estás de parabéns, Cristina, como eu concordo, é verdade. De parabéns também para nós todos. Eu quero aproveitar também a ocasião, muito mais uma vez obrigado à Cristina por esta, realmente, por esta ótima ideia, excelente ideia, de nos reunir aqui os quatro e falarmos realmente daquilo, algo que nós gostamos e que realmente é sem dúvida muito bom falar da rádio, que nós costumamos fazer. Quero também enviar e dizer também uma boa continuação e à Lia e ao Fred, que é uma emissão de Caía, na altura que eu me coloco ouvindo também, porque costumo ouvir as emissões também dos dois, a dar-lhes parabéns pela formidável emissão que costumam fazer. Eu também, evidente, também pela colaboração de fazer a crónica desportiva, é para mim realmente, sinto feliz fazer essa emissão para vocês. E ao mesmo tempo também ao Manuel, quero é desejar-lhe muito, realmente, muito sucesso nesta nova rádio, que eu vou começar a acompanhar um bocadinho mais de perto também, e desejar também muito boa sorte, e que dentro de 20, 30 anos estejamos cá a falar ainda também da sua rádio. Será muito com prazer, e já agora temos à procura de locutores. Cristina, só queria também deixar uma palavra. Obrigado, foi mesmo uma excelente ideia, francamente, de nos juntar assim. Temos que repetir, claro. E se calhar com outra rádio, temos que ver se a gente também pode fazer isso com a IDFM. Acho que sim, que não há problemas nenhums. Portanto, francamente, foi mesmo uma boa ideia. Obrigado a ti, obrigado também ao Carlos, que é o nosso croniqueur esportivo, como eu digo, que se juntou à nossa equipa, que é muito bom. E a gente é ao sábado às 14 horas. E até hoje temos uma convidada que vem de Portugal, se me permitires, Cristina, claro, que é a Cristiana Sá. Muito bom. Vamos ter. E, portanto, muito obrigado. E a ti, Manu, obrigado, e sabes muito bem porquê também. Por tudo e por nada. Um beijinho muito grande para vocês, muitíssimo obrigada, foi um enorme prazer ter-vos cá, e na verdade ficávamos horas e horas a falar da nossa paixão. Claro. Próxima. E junto-me à Lia e faço palavras dela as minhas. Espero que seja, talvez, um dia nas vossas rádios também, que possamos, assim, participar. Um beijinho muito grande. Beijinho. Tchauzinho. Obrigada. Grande abraço para todos. Obrigado. Igualmente, tchauzinho, obrigada. E aqui estivemos então com esta grande nossa conversa. Por acaso, um grande prazer estar com eles e falar do que mais gostamos, que é a rádio. E a conversa foi importante e agradável. E, na verdade, como vocês veem, somos muito apaixonados pela nossa rádio, temos uma paixão muito grande por isto, por Portugal, por falar português, mas sobretudo de sempre continuar no que somos, no que devemos ser perante estas associações que são as nossas rádios que hoje estão em prol, e Dia Mundial da Rádio não podia ser de outra maneira que com essas pessoas hoje aqui presentes. Muito obrigada a vocês do outro lado, também de estarem à nossa escuta e de participar também neste momento bem agradável. Vamos continuar? Claro que sim, temos um programa a pôr em prol e que seja para vosso, também o vosso agrado, e é para isso que estamos aqui. Música? Claro que sim, vamos continuar com isso. Uma boa tarde, daqui um bocadinho vai ser e vai ficar. Queria também vos dizer que durante a tarde vocês vão poder ouvir uma playlist musical que vocês, eu sei que vocês adoram, sinceramente, que foi pedido várias vezes na ausência de alguns animadores, por motivos pessoais não podem estar presentes. E então até logo à noite deixarei uma playlist musical onde vocês vão poder apreciar, ficando a trabalhar, talvez a descansar, talvez a passear, também dá, sim senhora. Música. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Feche os olhos por alguns instantes e veja a sua vida tão mais fácil. Veja um banco de confiança a movimentar-se ao seu ritmo, ao ritmo dos dias que correm. Veja um banco sustentável e com visão de futuro, que não importa onde ou quando, está sempre lá para si. E quando pensar que já viu tudo, no Crédito Agrícola há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local.

Estou numa boa agora, de olho noutra paixão. Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida no bailar. Estou feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão joguei pra fora, como faz um campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor. Cavalo bom é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de mulher é homem, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana só dá no cacho, melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Paixão de mulher é homem, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana só dá no cacho, melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Paixão. Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida no bailar. Estou feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão joguei pra fora, como faz um campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor. Cavalo bom é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de mulher é homem, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana só dá no cacho, melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Paixão de mulher é homem, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana só dá no cacho, melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. É muita mais música, sim senhora. Está tudo bem desse lado? Claro que sim. Pois é, eu estou aqui no paleio, paleio, paleio e não vos ligo. Claro que ligo, sim senhora. Mais música, Zumba Lento, James Díaz, Itália. Quando me llevas a lo prohibido, tu boca me delata. Cuando te pones atrevido, quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel. Que el delito de quererte valga la pena otra vez. Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé. Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro de. Si no te importa, lo hacemos en la mesa. Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza. tradiciones. En tu mente cubano, como se pone. Talía. Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé. ¡Ole! Que me trataras a ti, que te metieras bien adentro, dentro, dentro de este corazón violento. Ayúdame otra vez, que no debes después. Dale como es, empieza por los tres. Pero lento, lento, lento, sin pena ni tormento. Agárrame otra vez, que no debes después. Dale como es, empieza por los pies. Como dice. Pero lento, lento, lento, sin ganas de sentimiento. Thank you. week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Esta música dos Capa Negra que me vou despedir de vocês. E não se esqueçam também, gostaria de vos dizer já que no dia 30 de Abril a nossa rádio vai organizar o seu primeiro bailarico, sim senhora, deste ano. E espero que vocês estejam todos presentes. Para quê? Para quem estar presente? Para quem estar presente é muitíssimo importante. Para ajudar a nossa rádio, para que a nossa associação continue a viver. De que viva a rádio? De que viva a rádio? Dos voluntários? Claro que sim, das festas que nós podemos organizar. Então, em ser aderente também, sócio, muito importante. Se vocês são sócio do outro lado, se vocês vêm às festas, se vocês estão presentes, a nossa rádio continua. Então não se esqueçam, agendem já uma cruzinha no calendário, 30 de Abril, festa da rádio, 25 de Abril, que calha na semana, e vamos então festejar no dia 30. Comecem já a marcar. Sim, senhora. Boa, e música vai ser o que vos vou deixar, boa música para esta tarde, para vocês ficarem desse lado. Também gostaria de agradecer os benévolos, os nossos voluntários que estão sempre prontos a ajudar a nossa rádio hoje aqui a trabalhar. Sim, senhor, obrigada a vocês de sempre por embelezar a nossa rádio. Claro que sim, esses trabalhos deram o seu trabalhão, e muito obrigado ao Sr. Alberto, ao Sr. Manuel, que aqui andam a trabalhar, e muito obrigado a vocês pelo resultado, que está uma maravilha. Quem pensou que um dia Le Fumoir ficasse tão jeitoso? Obrigada a vocês. Música e da boa, que eu vou deixar para vocês um excelente fim de semana, e para a semana haverá mais. Beijo grande, então, até sábado, e fiquem bem com os restantes programas da nossa rádio, e há que ser feliz e fazer alguém feliz. Beijo grande. Claro que ainda não vou, pois claro que ainda não vou. Isto é chato, a Cristina está chatinha, mas não, tenho que voltar. Tenho cá uma dedicatória, e foi pedido a parte do Sr. Raimundo para filhos e netos, e principalmente para o filho Isaac, que esteve de parabéns segunda-feira passada. Desejamos então um excelente aniversário. Parabéns, parabéns, tudo de bom. E é o que nós também lhe desejamos, assim, da nossa parte, mas também do Sr. Raimundo. Muito obrigada por tudo.